3 da manhã, no tapete da sala, com a TV ligada e o copo na mão. Meu sutiã, minha lingerie toda, espera a tua boca e eu não sei mais. Dá pra me satisfaz. Só teu beijo, teu cheiro somente. Fode com a porra da mente. Saudade que fode com a porra da mente. Saudade que fode com a porra da mente. Saudade da gente. Saudade que fode com a porra da mente. Saudade que fode com a porra da mente. Saudade que fode com a porra da mente. Saudade da gente. É o corpo